4 horas. Cultura FM. A frequência dos clássicos. Sopros, madeiras e metais. A sinfonia concertante é um gênero nascido no classicismo para instrumentos solistas, em geral 2, 3 ou 4 e orquestra. De início, os solos eram realizados por instrumentos de cordas, mas progressivamente as partes solistas foram sendo escritas também para sopros. As sinfonias concertantes de Johann Christian Bach estão entre as mais belas do gênero. Nós vamos ouvir a sinfonia concertante em Mi bemol maior, de sua autoria, para flauta, 2 clarinetes, 2 trompas e fagote. Movimentos Allegro assai, Larghetto e Minueto. The Hanover Band, direção de Anthony Hallstatt. Thank you. Thank you. Johann Christian Bach, ouvimos a Sinfonia Concertante em Mi bemol maior, com The Hanover Band, dirigida por Anthony Hallstatt. Sopros. Seguimos com a flautista Rachel Brown no movimento Larghetto, do Concerto para Flauta em Ré maior, de Johann Christian Bach, The Hanover Band, direção de Anthony Hallstatt. Thank you. Com a flautista Rachel Brown, ouvimos o movimento Larghetto, do concerto para a flauta em Ré maior, de Johann Christian Bach, da Hanover Band, direção de Anthony Hallstatt. Sopros, madeiras e metais. Produção e roteiro, Cíntia Guzmão. Estágio em produção, Bela Pulfer. Gravações, Jonas Bissev e Osvaldo Silva. Cultura FM de São Paulo.